O condenado à morte esperava a hora da execução, quando chegou o padre. Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você neste momento de angústia. É, perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco eu vou falar com ele pessoalmente. Tem algum recado?